Minha adaptação em São Paulo está sendo maravilhosa. Aliás, já estou completamente adaptada. Na verdade, a melhor pergunta seria como foi a minha adaptação? No começo, né, aquela chegada, assim, quando você não conhece as ruas, não sabe bem onde você está, às vezes é meio angustiante. E essa coisa de estar um pouco deslocada do seu habitat normal, assim, mais natural dos últimos tempos, de amizades, famílias e tal. Mas como eu já vinha para cá bastante, já há vários anos, eu já tinha um círculo de amizade muito legal aqui também. E aí, eu estando aqui, eu pude vivenciar isso melhor também, porque eu vinha mais para trabalhar, ficava fazendo bate-volta, não conseguia muito encontrar as pessoas direito, né, com tempo, com calma. E agora eu tô achando muito legal que, enfim, São Paulo tem muita coisa massa, muita coisa acontecendo, muita gente criando, animada para fazer música, né? Para criar, para trabalhar, para se encontrar. Então, eu estou muito feliz aqui. E muitos trabalhos legais, muitos projetos legais. E esse show tem super a ver com isso. Com várias coisas que eu tenho participado e tenho trabalhado nesses últimos tempos. Então é uma pequena amostra disso, né? Do que eu tenho feito nesse ano de São Paulo.